toda, você minha vida. Endereço você não deixou. Andorinha fugindo do frio, bateu asas voou. Por aqui quase tudo é saudade. Nosso quarto, as noites de amor, seu perfume espalhado no ar, não evaporou. Dê notícia, me escreve, me liga. Sou o mesmo que você deixou. Arrasado, sofrido e magoado, esperando o amor. Tenho medo que já me esqueceu, que outro cara já te conquistou. Diz pra mim que ainda sou seu, que é meu seu amor. Me liga, me liga. Foi forte demais pra esquecer, não acabou. Me liga, me liga. Te amo, te quero, te adoro. Foi demais esse amor. Dê notícia, me escreve, me liga. Sou o mesmo que você deixou. Arrasado, sofrido e magoado, esperando o amor. Tenho medo que já me esqueceu, que outro cara já te conquistou. Diz pra mim que ainda sou seu, que é meu seu amor. Me liga, foi forte demais pra esquecer, não acabou. Me liga, te amo, te quero, te adoro, foi demais esse amor. Sertaneja. Hoje eu estou com a cabeça virada. Vou sair na madrugada procurar uma mulher. Não interessa se é loira ou morena, se é grande ou pequena, hoje eu topo o que vier. Vou colocar minha roupa preferida, colorir a minha vida, eu hoje vou brilhar. Nem que eu passe em claro a noite inteira, mas sem cobertor de orelha, pra casa não vou voltar. Nada acontecer e o meu plano der errado, eu vou ter que me vencer. O trem tá feio pro meu lado. Meu tiro vai ser certeiro, não posso errar. Até as palavras de amor já decorei, de um livro eu tirei pra não ter erro no falar. Eu vou deixar de lado a timidez, jogar duro dessa vez, tudo vai mudar. Vem que eu passe em claro a noite inteira, mas sem cobertor de orelha, pra casa não vou voltar. Mas se nada acontecer e meu plano der errado,

esquecer. Só sei que enquanto eu fico esperando, não faço mais amor com ninguém. Em meu pensamento, a todo momento, eu quero essa louca paixão. Ela transa comigo, mas foge do meu coração. Vai embora, dizendo é hora de ir, mas logo a gente se vê. E quando a saudade nos der a vontade, eu volto a ligar pra você. E depois, quando o dia se afasta, quem vem e me abraça é a solidão. Ela transa comigo, mas foge do meu coração. Mas foge do meu coração. Ela transa comigo, mas foge do meu coração. As melhores músicas tocam por aqui. Leandro mais o Leonardo, volume 10, lá de 1995. Transa comigo. Ainda César Belotti, Fabiano, Paixão Mineira. Começamos tudo com René Ronaldo, 2008. Hoje topo tudo que vier. Renan e Raí, a música Me Liga. Também tivemos O Que a Gente Não Faz por Amor, aqui em nosso Baú Sertanejo, que volta já com você. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Legal, de volta, mais um bloco do nosso Baú Sertanejo. Agora é hora de você ouvir Leonardo, Fonte de Desejos, uma super gravação. Depois, Guilherme Santiago, a música Mete Sua Boca. É uma fonte de desejos, me fascino com seus beijos. Tudo que faz me lembra você. Te vejo nos meus sonhos, em pensamento. Não te esqueço um só momento. Esse amor me faz sofrer. No meio da noite, uma dor me consome. No meu desespero, eu grito seu nome. Distante assim, é tão ruim. Isso me dói demais. Preciso tanto do seu amor, com ele eu tenho paz. Pobre de mim, vivendo assim, sem ter você aqui. Seu amor é uma semente, meu coração é um jardim. E tomou conta de mim. Preciso tanto do seu amor, como é que eu tenho paz. Pobre de mim, vivendo assim, sem ter você aqui. Sem

Sertanejo está de volta. Você ligado aqui na sua melhor estação de rádio, sempre as melhores músicas tocam por aqui no Baú Sertanejo. Tá chegando agora Christian Ralph, Basta um Olhar. Depois tem Chanceler e Montenegro. Basta um olhar, ou mesmo um toque. No fim da história, eu sempre volto pra você. Basta um alô, não mais que isso. É sempre assim, eu vou correndo pra te ver. Quando um coração está apaixonado, fica cego pro que é certo ou errado. Não consegue separar os sentimentos, não se liga em pensamentos, vive só de uma paixão. Eu sempre volto pra você. Basta um alô, alô, não mais que isso. É sempre assim, eu vou correndo pra te ver. Quando um coração está apaixonado, fica cego pro que é certo ou errado. Não consegue separar os sentimentos, não se liga em pensamentos, vive só de uma paixão. Oh, oh, oh. Amar é mais do que pedir perdão, quem dita a regra é o coração. Melhor, Baú Sertanejo. Eu estou apaixonado, quase louco, alucinado pelo amor dessa mulher. A danada me queria, provocava noite e dia, mas agora ela não quer. Eu entrei na dança.

A noite é tudo solidão em mim. Depois que o nosso amor chegou ao fim, estrelas no céu não brilham mais sem você. Ficou triste assim, madrugada neblina de saudade. Recordações, tristeza, o peito invade. E nesse mundo de incerteza eu vou chorando as dores, lembrando o amor que acabou. Saudade só judia, madrugada, noite e dia. Sem a sua companhia, vida não tem alegria. Coração no peito chora depois que ela foi embora. Deus, Nossa Senhora, tá demais essa agonia. Quem vive de saudade perdeu a felicidade. Na escuridão da vida não tem claridade. Passa de pranto na mesa, brindando com a tristeza. Deus, quanta incerteza, sozinho nesta cidade. Tudo solidão em mim. Depois que o nosso amor chegou ao fim, estrelas no céu não brilham mais sem você. Ficou triste assim, madrugada neblina de saudade. Recordações, tristeza, o peito invade. E nesse mundo de certeza eu vou chorando a dor, levando o amor que acabou. Saudade foge o dia, madrugada, noite e dia. Sem a sua companhia, vida não tem alegria. Coração no peito chora depois que ela foi embora. Deus, Nossa Senhora, tá demais essa agonia. Quem vive de saudade perdeu a felicidade. Na escuridão da vida não tem claridade. Passa de pranto na mesa, brindando com a tristeza. Deus, quanta incerteza, sozinho nesta cidade. Sozinho nesta cidade. Saudade. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Outra vez eu cheguei tarde e te encontro acordada e me olha com desejo. Mas não me pergunta nada. Trago cheiro de outro alguém e o sono de outra cama. Mas me abraça com ternura e jura que me ama. Tenho te esquecido tanto nos lugares onde andei. Já dormi em outros braços, em outras bocas acordei. Hoje eu voltei pra casa e tão minha te encontrei. Descobri que eu te amo quando eu te abracei. Hoje eu sei, hoje eu sei que na rua adora, enquanto aqui dentro o amor me devora. É aqui que mora a felicidade. Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via. O seu encanto, a sua magia. E só com você

vezes vem em forma de perfume, às vezes aparecem fantasias. Saudade tem a forma de uma lágrima e às vezes melodia. Só sei que é difícil pra fugir, mas vou pelo menos pra tentar. Não tem velocidade que evite da saudade me alcançar. A saudade vem no colo, vem no ombro e me abraça. Sobe e desce pelo corpo, me belisca e me amassa. Tem momentos que me espanca, me judia no caminho. Outras vezes faz carinho. A saudade modifica, é açúcar, é pimenta. Coração às vezes gosta, outras vezes não aguenta. Voa quase 100 por hora pra fugir, mas não consigo. A saudade vai comigo. A saudade modifica, é açúcar, é pimenta. Coração às vezes gosta, outras vezes não aguenta. Voa quase 100 por hora pra fugir, mas não consigo. A saudade vai comigo. Baú Sertaneja. Paraná querido, sua terra e seu povo, eu venho de novo homenagear. Se deixei pra trás alguma cidade, pois minha vontade era em todas falar. Falo em Cambará e Jacarezinho, deixa Taizinho, volto em Andirá. De Ribeirão Claro, falo em Bandeirantes, não muito distante, Itamaracá. Falo em Santo Antônio, que é da Platina. Falo em Tomazina e Venceslau Braz. De Siqueira Campo, falo em Biporã, Cornélio Procópio, terra de cartaz. Querida Londrina, região do café, Rolândia e Cambé e Mandaguari. Falo em Arapongas e Apucarana, de Santa Mariana, falo em Uraí. De Porecatu dizer é preciso, e de Paraíso até Açaí. Diamante do Norte e Amaporã, de Jaguapitã a Paranavaí. De Nova Londrina, querência do Norte, e de Cianorte também vou falar. De Umuarama, Cruzeiro e Guaíra, Jandaia e Cambira, também Maringá. Fala em Cascavel, eu Piratã, e vai em Porã, e Foz do Iguaçu. Fala em Medianeira, Palma e Barracão, de Campo Mourão, falo em Céu Azul. Fala em Pato Branco, Toledo e Beltrão, de Porto União a Piraí do Sul. De Guarapuava, União da Vitória, falo em Laranjeira e Guaraniaçu. E de Terra Rica, falo em Guaraçá, São Mateus do Sul e Paranaguá. E de Ponta Grossa, falo em Curitiba, capital querida do meu Paraná. Você e as melhores, Baú Sertanejo. Quem tem mulher que namora, quem tem burro e pagador, quem tem a roça no mato, me chame que jeito eu tô. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele de espora. E a mulher namoradeira, eu passo por e mando embora. Música. ser inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão. Pro prisioneiro inocente eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. E o violeiro embrulhão com meus versos está quebrado. Bahia, deu Rui Barbosa, Rio Grande, deu Getúlio. Em Minas, deu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho. Baiano não nasce burro e gaúcho é o rei das coxilhas. Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. No estado de Goiás, meu pagode está mandando. O passar do Baldomiro em Brasília é o soberano. No repique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada e despedir dos paulistãs. Adeus que eu já vou embora, que Goiás está me chamando. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Quando o amor começa, corações são submissos. Um abraço é um feitiço. Um desejo é completo. Quando o amor começa, chuva, vento, mar e sol fazem sonhos no lençol. E um beijo é compromisso. Se o amor sobrevive, rompe fogo e barreiras. Tapa o sol numa peneira. Um sabe o que o outro sente. Se o amor sobrevive, tudo é lindo, é tão bom. Qualquer toque tem paixão. Amor que é amor, não mente. Quando o amor acaba, as bocas não se respeitam. E os corpos se rejeitam, olhos choram escondidos. Quando o amor acaba, qualquer cama fica estreita. Desculpas não são aceitas, qualquer tempo é perdido. Se o amor sobrevive, rompe fogo e barreiras. Tapa o sol com as peneiras. Sabe o que o outro sente. Se o amor sobrevive, tudo é lindo, é tão bom. Qualquer toque tem paixão. Amor que é amor, não mente. Se o amor sobrevive, rompe fogo e barreiras. Tapa o sol com a peneira. Um sabe o que o outro sente. Paixão, amor que é amor, não mente. Baú Sertanejo. É isso aí, paixão. Viajo porque preciso, voltei porque te amo. Deixa cair.

estando com vocês. Obrigado, meninos. Um instante sem você pra mim é um eterno esperar. Dos teus lábios é que vem a força pra me sustentar. Em teus olhos eu encontro forças pra viver. E você se encaixa em mim como uma luva. Mais de mil e um motivos tenho pra você não ir. Essa noite não foi feita pra partir. Não vá, não vá, não vá. Seu lugar é ao meu lado em nossa cama. Não vá, não vá, não vá. Compartilhe seu calor com quem te ama. Não vá, não. As melhores, Baú Sertanejo. Viola, viola. Viola, faço dueto no pranto que em meus braços você chora. Viola, viola, viola, minha viola. Faço dueto no pranto que em meus braços você chora. Acreditando numa sorte, de muito cedo eu saí. Disse mãe, fica com Deus. Eu tenho que partir. O efeito um passarinho. Achei que eu nunca perdi. Lady Luan! Foi assim que aconteceu com a viola e Deus. Nas esquinas deste mundo andei. Por sofrer assim demais, aprendi e sou capaz de fazer o certo onde errei. Consola esse peixe choroso que está feito brasa. Ele ia ter asas pra poder ir agora. Já não vejo a hora de voltar pra casa. Chora comigo, viola, e vê se consola esse peixe choroso que está feito brasa. Queria ter asas pra poder ir agora. Já não vejo a hora de voltar pra casa. A palha da Maromba. Foi assim que aconteceu com a viola e Deus. Nas esquinas deste mundo andei. Por sofrer assim demais, sou capaz de fazer o certo onde errei. Viola, chora comigo, viola, e vê se consola esse peixe choroso que está feito brasa. Queria ter asas pra poder ir agora. Já não deixo a hora de voltar pra casa. Chora comigo, viola, e vê se consola esse peito choroso que está feito traça. Queria ter asas pra poder ir agora. Já não vejo a hora de voltar pra casa. Pro mundo.

nem sei quantas noites que passo acordado. Já estou cansado de dormir sozinho nessa cama vazia. Que droga de vida, estou revoltado, estou apaixonado, por que não me quer? Vou quebrar a cama e pôr fogo em tudo, vou sair sem qualquer. Encerrando o nosso programa de hoje, Raí, Droga de Vida, Mato Grosso e Matias, De Igual para Igual, Eduardo Costa, Nenhuma Esperança, Jean Paulo e Michel, a música Com a Viola e Deus, e ainda Alain e Aladim, Não Vá, participação de Bruno e Marrone. Olha pessoal, terminamos mais um programa. A você muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã tem mais Baú Sertanejo. Forte abraço aqui do amigo Elbert Andrade e até amanhã. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.